Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais o Azilla Cast. Muito bem, Neto. Mais uma live, né? O cara tá meio triste, né? O cara nem acreditou que isso fosse possível, né? O cara nunca... Nem os ouvintes acreditavam, né? Nessa, rapaz, isso não vai dar certo, não. Tem como não, não vai dar certo, não. Os caras já foram condenando, né? Como é que pode, mano? Os caras nem acreditam, velho. Não é, mas... Primeiro que hoje a gente vai conversar sobre... gasolina, né? Um problemazão já clássico, né? Mas a gasolina no Brasil, né? Problema, né? O cara não trata mais essa bicha nem como insumo, né? Problema direto. A gasolina é um problema na minha vida, né? E tal. Tem gente que se endivida por causa da gasolina, né, mano? Comprar gasolina no cartão de crédito, né, mano? E tal. É não, mano. É, mas tá. Mas tem algumas coisas que não vale a pena você comprar no cartão de crédito, mano. Gasolina é uma delas. É, mas tá doido, mano. Comida, né, também. Eu acho putaria, porque. Comida assim naquelas, né, mano? Porque o cara comprar comida, tipo, ah, vou comprar aqui uma pizza, né? Um pastelzão do pastel da hora, né? Aí o pastel é 50 pau, né, mano, que o cara compra. É, aí o cara... pastel na hora ali, o bicho tá perdoado, porque ele é caro mesmo ali. E ali, mancho, o cara passa no cartão de crédito, né? Aí pronto, né? Aí o cara, eu sei, mancho, que tipo, tem algumas coisas que o cara passa no cartão de crédito. Isso acontecia, mano, no cartão da minha sogra, mano. O pessoal usava lá, né, o cartão de crédito. Aí passava aquele restaurantezão, baiãozão doideira. Aí é quando ia. Comigo é tradição, né? Ninguém quer fazer almoço, a turma quer comer um baiãozinho, né? Um galeto. Aí quando virava o mês, mano, aí o cara olhava assim: ei, menino, tem uma tal aqui de LJ Churrascarias. Aí o cara olhava assim, aí, macho, que diabo é essa LJ, mano? De onde é isso aí, mano? Aí quando dá fé, era o baiãozinho. Era o churrascão do cara, velho, que o cara passou no cartãozão ali. Uma vez eu fui no... Porque eu não tenho o hábito de ir ao médico, né? Assim, o cara só vai no médico mesmo quando tá morrendo, né? E tal. Aí, mano, uma vez eu fui no oculista, né? Então fui no oculista e tal, passei no cartão a consulta. Aí quando foi no final do mês, veio cobrando R$300 e uma sigla zona lá. Aí eu olhei assim, vixe, mano, clonaram o cartão, ó, 300 conto. Aí eu pensando assim, não, mano, tem nem perigo de eu gastar R$300 de uma vez no cartão, mano. Clonaram o cartão, aí liguei pra operadora, né? Aí, não, pode tirar esse valor aí, eu não conheço esse valor não, clonaram o cartão, não sei o quê. A mulher lá da operadora, não, mas o senhor tem certeza, não sei o que, rapaz, eu tenho, não sei o que e tal. Tem nem perigo gastar R$300, mano. Desconhece isso aí, pode cancelar, não sei o que. Aí enquanto a mulher tava pesquisando, eu tirei o óculos assim aí, vixi, mano. Vixi, mano. Óculos. Eita, aí eu desliguei voado ali a ligação. A putaria, mas é porque saiu uma notícia aqui, né? G1, Auto Esporte. Tem a notícia aqui, ó. Brasil terá nova gasolina a partir de agosto. Petrobras diz que combustível será mais caro, mas deixará os veículos mais econômicos, né? Entre aspas. É, porra, mas isso aí eles estão aumentando é o teor de álcool, mano. Essa porra de... Não. ecológico aí, não sei os caras o quê. tão botando é álcool etílico, né, mano? Nos combustíveis, é, né? esses bichos são um bando de baita. Achei, eu tô. Eu me lembro, mas aqui que na época, lá pelas tenras épocas de 2010, né, mano? O cara pensa que é. O cara pensa que faz. Atrás, é, mano. O cara pensa que faz pouco tempo, né, mas faz 10 anos, macho, aí, mano, né? 2010, é, né? Inclusive, mano, uma boa parte da nossa audiência, mano. Sei lá, mas os caras tinham 5, 6 anos, mano, na época, mano. É, mano. Os caras mal sabiam falar, mano. Hoje os caras já estão aí com menino, né? É a putaria, o mundo dá voltas, né? E aí eu me lembro, mano, na época ali que que eu comecei a dirigir, né, e tudo mais. Eu me lembro ali que a gasolina, mas era 2,85. Era por esse preço daí, mano. E o cara já ficava puto, mas. O cara já ficava putão ali. Não, mas tem como não, mano. 10 conto a gasolina, tu é doida, mano. Dá só o quê? 4 litros, mano. Aí hoje em dia o cara fala aí, né? Vira a câmera, né? A tela fica preta aí. 10 anos depois. Aí só o cara, porra, mano, tem condição não, mano. 20 conto, mano, a gasolina, 4 litros, velho. É, já bem, se tu só bota de 4 em 4 litros, o cara faz a conta bem direitinho, né, que é pra ir voltar do trabalho. Aquelas contas que o cara faz, né, mas como é, quanto é que o... O carro faz com 1 litro de gasolina, quantos quilômetros? Aí o cara, 12 quilômetros, bicho. O cara é todo um místico, né? Não, mas só de 4 em 4 litros aqui. Ah, e a putaria que é o meu pai, né? Meu pai ali pegava o carro, né? Aí ele foi comprar um Fusca, né? Lá na época de 2007, 2006 ali. Fuscazão Fusca, muito cara. Louco. Fuscas é uma loucura, né? Aí esse bicho olhou assim, aí perguntou, né, pro cara. Ei, mancha, esse carro aí, ele faz quantos quilômetros com litro? Aí o cara disse pra ele, né, faz 15 quilômetros com litro. Aí ele, vixe, mancha, aí, mano, tá doido. É doido, 15 quilômetros ali, dá. Só que o motor, mano, na hora que... Quando esse bicho então, comprou, pai não contava, era com motor, né, cara, assim. Eu achei putaria, mas porque quando ele foi vender ali o carro, mano, o cara que tava comprando o carro, né, ah, mano, vamos fazer um test drive aqui, ó, test drive. Aí pegou o Fuscazão do meu pai, né, foi com ele ali, deu uma volta. Aí esse bicho passou com mais de 60 numa lombada azul. Aí o motor, mano, que o motor do Fusca é na frente, né? O motor saiu arrastando, ficou, mano. Foi? O motor saiu arrastando no chão, mano. Aí só aquelas faíscas zona, né? Aí meu pai, para aí, mano, para aí, não sei o quê. Aí só esse bicho assim, o cara lá, não, mano, não vou comprar mais não, não tá com defeito. Aí, meu pai, como é que é, mano? Putaria, viu? Os caras testando o Fuscazão aí, batendo logo o motor, mano. Eu sei, mas que esse bicho comprou o Fusca do meu pai, ele ajeitou o motor e tudo mais. Aí meu pai comprou um Fiatzão 93 ali, que foi outra bomba. Fiatzão muito louco, mano. O negócio mas, geral... é que... Mas quando o cara começa num meio automobilístico, o cara vai nessa, né? Nos carrosão mais... Mais putaria. O vai, né, e tal. O Gol quadrado, né, mano? O cara vai nessa daí. Pensando que a gasolina vai ser barata, né? Porque o cara pensa nessa daí, né? A gasolina que vai render que só uma porra. Aí quando o cara vai ver, não tá rendendo, é porra nenhuma, mexe o carro, velho. É porque o consolo do cara, mano, o cara, não, mano, o carro vai ser caro que só uma porra, mas vai compensar na gasosa ali, né? Não é, o cara pensa que vai economizar, mano, e tudo mais. Aí os caras botaram a notícia, mano, disseram assim, ó. A partir de 3 de agosto, a gasolina vendida no Brasil deverá seguir novas especificações definidas pela Agência Nacional do Petróleo. Vixe Maria. Aí tem. Os caras inventaram esse ministério agora, mano, pra poder tirar mais dinheiro do cara ali. Que regula o setor, né? O cara fala aqui. Aí as mudanças valem para a gasolina tipo C, aí comum. E premium, existe isso, uma gasolina comum e a gasolina mais, né? A premium deve ser dos carros de Fórmula 1 ali. O cara pensa que a tipo gasolina comum, né, ela tem um tipo de gasto, aí a premium ela dura mais, né, alguma coisa, é mais dourada, sei lá, a gasolina é uma doideira. Aí o cara fala aqui, aquela indicada pelos fabricantes de carros esportivos. Aí, tava dizendo aí, dos carros esportivos. É, carro de corrida, essa bicha aí, certeza. Aí, na prática, o combustível terá melhor qualidade e deixará os carros mais eficientes. Mas achou a coisa que eu fico pensando. Como é que o cara vai botar uma gasolina dessa, gasolina premium, e quer que um Fiat 93, mano, tenha eficiência do motor, mano. Como é que pode, mano? Pra começar, mano, o Fiat 93, esse bicho não tem nem freio, mano. Quem já possui um Fiat 93, mano, sabe que quando tá chovendo, mano, esse bicho sai deslizando em cima. Inclusive, eu contei essa história, né, mano, aqui no cast aqui, porque... No dia que tava chovendozão, né? O cara tentou dar uma freada, o bicho saiu deslizando o carro, né, mano? É, doido, deu um medozão, mano. Esse dia. Isso era um clássico do Fiat. O cara andando ali a 60 e dá uma freadinha, o bicho sai deslizando, mano. Tu é doido. Pneuzão careca. Pneuzão ali fundido já, mano. Por isso aí... que o Fiatzão, o bicho, é a preferência nacional. É. Aí, mano, os caras dizem aqui, ó. A gasolina reduzindo o consumo de combustível e as emissões de poluentes. Como é que o cara, a galera não tá nem aí pra porra de poluente, não, mas... Ah, é doido, mano. Os caras querem é foder ali o sistema B. Cara, tão nem aí não, macho. Aí tem aqui, ó. É, abre aspas, né? Em termos finais de custo, acreditamos que será mais positivo, olha. Porque poderá rodar mais com menos. Tá certo, velho. Macho, isso é porque já acabou as desculpas deles, mano. Eles já estão refrescando aí, mano. Não tem mais o que inventar. Aí tem dizendo aqui, afirmou Annelise Lara, diretora da Petrobras. Será que essa mulher... Será que essa mulher, ela é parente daquele Pedro de Lara, né, mano? Annelise Lara, né? Ela tem um cabelão? Deve ter. Se ela tiver um cabelão e um bigode... Um buquê de rosas, né? Buquezão de rosas ali... Segurando. É o Pedro de Lara que eles foram fazer aquele Gugu na minha casa, ele dormia com 38 debaixo do travesseiro, era, mano. Xiii, é mesmo? Teve isso daí, velho. É, eles foram fazer um Gugu na minha casa, mano, aí chegaram endoidando lá e tal, de surpresa mesmo. Aí eu acho que o Pedrão ali, o bicho, dormia com 38. Eu acho. Ixi Maria, mano. Prateadozão, né? Bicho atirando ali no Rodolfo. Né? Dando tirão ali no Rodolfo. O Rodolfo... Oh! Só o ET assim, não. Só corria. Deve ser por isso que eles pararam com essa parada de Gugu na minha casa, né? É, nunca eles pegaram ali o Silvão, né, mano, ali dormindo ali. É, o sonho deles era pegar ali o Silvio, né, mano, dormindo. É mesmo, tu se lembra que tinha uma saga que eles iam e tal, ia na casa dele, mas nunca achava. É, mano. Aí sempre era algum... Era sempre algum outro cara, né, que tava dormindo lá, ratinho. O Rock, né? O tipo Lombardi, né, tava dormindo lá. Esses bichos nunca pegaram, não, ali o Silvão ali. Eu lembro do Rock e do Ratinho. Aí a notícia continua aqui, ó, continua ainda. Ou seja... Não satisfeito, né? É. Apesar de o motorista pagar mais pelo combustível, o veículo rodará mais quilômetros com 1 litro de gasolina. Mais uma vez eu afirmo aqui, mano. Como é que os caras querem eficiência se eles não vão mexer no motor do carro do cara, mas... Tem jeito não, tá alguma coisa meio errada aí. Né? Algo de errado não está certo. Aí o cara fala aqui, para Everton Lopes, que deve ser algum doidão, né, mentor de tecnologia de energia da... Esse bicho aqui, eu acho que ele vai meter o pau agora. Vai meter o pau. Vai endoidar. Mentor de tecnologia da energia da Sai Brasil. Sai Brasil. Ei, mas Sai Brasil é um nome bom, viu, mano? Ninguém pode negar isso aí, não. Sai Brasil. Sociedade de Engenharia de Mobilidade. A Sai Brasil. A melhoria no consumo do veículo irá compensar o custo alto para estabelecer. Mas esses bichos estão refrescando, mano. Esses bichos estão apoiando o aumento da gasolina, mano. Os caras ficam ali, não, mas o alto consumo da gasolina, ela vai ficar mais cara, mas é por um bom motivo. Que bom motivo, mano. Bom motivo era se a gasolina fosse R$1,99, mano. Era massa se tivesse assim, né? O nome desse cara, né? Um especialista de mecânica, não sei o quê. E dono de posto de combustível, né? É mesmo. Aí, abre aspas. Há previsões de que os veículos devem ter performance melhorada, chegando a 3% ou 4% na economia de combustível, disse ele. Disse ele. Da Sai Brasil, né? Além disso, a nova gasolina deve ajudar na redução de emissões. Emissões de quê, mano? Ó, doido, mano. Sai daí, velho. Cada litro consumido gera uma quantidade de CO2. E com 4% menos de consumo, a emissão também cai 4%. Ah, rapaz, os caras estão preocupados com porra nenhuma, mano. Isso aí. CO2, mas se fosse... Se tivesse preocupado, mano, a camada de ozônio já tinha ido pro espaço já, mano. Já tava se fudendo, né, a camada de ozônio. Ora, mas o automóvel em cima, si, bicho, polui só uma porra, mano. Os caras querem meter essa daí no cara, mano. Tá onde, mano? Lendo as mensagens aqui, o Bruno Lola falou aqui. Ainda bem que o Neto não contou para a mãe do Joel, senão ele reclamaria com a mãe do Joel. Como é que é, mano, o negócio aí, mano? Não, essa daí foi difícil. Essa daí foi foda. Fala devagar aí, mano, que essa daí foi... O Kleben Ribeiro, cadê o Manel? Bem ficou no prego de gasolina, por falta de gasolina aí. Só anda no cheiro. Inclusive é isso daí mesmo, né, mano? Manel ali só vive no prego, né, mano? Direto. Com aquele palhozão ali vermelho dele. Mano, é um possuidor de um paliozão 93 clássico, né? Ali o bicho tem direito de reclamar com o aumento da gasolina também. A Barata Zona tá falando aqui. Nessa época o Manel tinha só 3 filhos. Isso é verdade. E ainda tem esse problema aí, né, mano? Porque algumas pessoas podem estar dizendo, ah, mas com o aumento da gasolina eu compro uma moto. Mas como é que fica os brasileiros, tipo, Manel, mano, o cara, 3 meninos e 2 mulheres dentro de casa? Como é que o cara faz pra levar essa turma numa moto? Inclusive é aquela putaria, né, mano? Eu vi muito isso daí. Por aqui no bairro, mano. Tipo, o cara, uma família com um cara, uma mulher, mais 3 meninos. Aí eles... Aí o que é que eles fazem? Tem uma moto, né? Aí o cara vai na frente, né? Guiando a moto. Aí os meninos vão tudo no meio e a mulher atrás, assim, fazendo um sanduíchezão de menina, assim. Aí fica tudo abraçado, mano. Os caras são artistas, né? Abraçado, viu, com... Abraçado com quem, mano? Abraçado com o pai, mano, assim, mano. Os três espremidos, assim. Tu é doido, mano. Tem uma galera que faz isso daí, mano. Viu, mano. O Anderson Costa falou aqui, o Joel só anda no cheiro da gasolina, mano. Acha isso aí, mano. É doido, mas teve uma vez que... teve uma vez que eu fui fazer um trabalho, mano. Eu trabalho lá na... Washington Soares, né? Que era longe que só uma porra, mano. É longe. Washington Soares, pra quem não conhece, acho que da tua casa pra lá deve dar uns 30 quilômetros ou mais, né? É, por aí, mas aí, mano, o cara passa por aquele parque do Cocó, né? Que é perigoso, uhum, que só uma porra, mano. Mas se o cara der o prego ali, mano, é morte, na certa. O cara não escapa. O cara não escapa dali, não, mano. Tu é doido. Aí, mancho, eu tava andando, mano, na reserva zona, mano. Aí eu pra entrei variar, assim no... né? Aí eu entrei assim no parque do Cocó, mano. Macho, mano, se eu der o prego aqui, mano, tu é doido, mano. O cara não escapa, não, mancho, aqui, mano. Eu fiquei andando ali morrendo de medo, mancho. Eu, não, mancho. Vai dar o prego, mano, puta que pariu, mancho. Aí quando eu saí ali da pista, mano, que eu entrei na avenida... Quando eu virei a esquina, tinha um posto de gasolinazão, mano. Um posto de gasolina ali brilhando, mano. Só o... Porque aí tu quis arriscar um pouquinho a mais, né? O cara, não, mano, vai dar. Vai dar só um pouquinho. Eu acho que dá pra andar mais uns 3 quilômetros. O cara assim, não, eu vou esperar aqui pro próximo, porque dá, mano. Carro aqui nunca decepcionou. Tu é doido, mano. Deu um medozão da porra, mano. Tu é doido. Andando assim, macho. Vai parar a qualquer momento, mano. Aí quando eu entro na esquina, mano, ainda tinha uma porrada de carro parado, macho, assim, mano. Aí eu, mano, puta que pariu. Agora que o cara morre, mano. Tem como não. Agora que o cara se liquidou todinho. Doido, mano. Esse negócio aí de... falta de gasolina, não passo mais por isso não, mano, tu é doido. Por enquanto, porque, né, mano, cara, assim... Tu botou gás, né, do carro, eu assim, não, mano, gasolina, nunca mais eu passo aí, só no banco de o trás, um fujãozão de gás. O meu pai, velho, ele instalou um daqueles bujão mesmo de gás, velho. Aí, bichozão, mano. Cilindrozão de gás gigante lá de trás do Fiat. Aí ele olhou assim aí, rapaz, mano, mas tu tem que botar gasolina ainda, rapaz. Aí eu, por quê, mano? Tem que botar, não já tem um gás aí. Não. Aí, não, rapaz. É porque se tu não botar gasolina, o carro vai papocar na tua mão. O diabo é isso, mano. O cara tá andando ali no álcool ainda, tem que botar gasolina ainda. Aí diz ele que se o cara não botasse gasolina, mano, no carro com gás... Sei, né? O cara ainda não tá... Até hoje o cara não acredita nisso, né, mano? Aí ele disse, não, mano, isso aí... Se tu não botar gasolina, o carro papoca ali, dá o prego, não sei o quê... Aí eu ficava assim, é, mas beleza, não sei o quê. O cara que... pagando pra ver, né? O cara, é, porra. Só que era toda a vida, mas que o cara, quando eles instalaram um negócio lá, porque o carro não era flex, né? Era só a gasolina mesmo, né? Eles instalaram um negócio lá que era um botão que o cara apertava, né? Que passava da gasolina pro gás, né? Uhum. Aí, lá e vai, mano. Toda vida que o cara apertava, mano, pra passar da gasolina pro gás, mano, o carrozão dava uma... dava uma desacelerada, zona violenta. Ah, que diabo é isso aí, mano? Que diabo de putaria é essa, mano? Aí meu pai dizendo, né? Rapaz, mas isso aí é porque o carro não aguenta não, não aguenta não. Não aguenta como? Não, quando passa ali pro gás, o carro não aguenta, aí ele tem que esperar um pedacinho pro carro se acostumar ali. Arruma aí cansado, né, e tal. Que diabo é isso? O carro é cheio de frescura, mano. Que diabo é isso? Porque nos carros que já são flex, né? O cara bota gasolina e álcool. E lá dentro do sistema do carro ele faz a divisão, né? Do que é álcool e o que é gasolina, né? E aí o cara nem se preocupa mais, né? Então, o cara só vai andando normal, né? Mas nesse tempo aí que botaram o gásão ali no Fiat, mano, tu é doido, mano. Era só o terror, mano, quando o cara botou. Quando o cara passava de um pro outro, mano. Aí, mano, o cara tá falando aqui, ó. O que há de novo nessa nova gasolina aí, que vão introduzir aí, né, e tal. Entre as novidades estão a introdução de uma massa mínima específica. 715 quilogramas por metros cúbicos, mas ninguém quer saber dessa porra não, mano. O cara não sabe nem calcular isso aí, mano. Tu é doido, o cara terminou o ensino médio farretinho. O cara só quer saber, mano, é de dizer assim, rapaz, bota aí 10 real aí de gasolina aí, mano. Aí o cara bota lá. Eu quero saber, mano. Se eu botando 50 conto, bicho roda é a semana, mas isso aí que eu quero saber, mano. Negócio de massa cúbica, mano. Os caras estão inventando palavras. É, mas estão inventando coisa, velho. Nem existe esse negócio de metro cúbico, não, mano. É doido. Existe não, mano. Pra começar a ouvir dizer que nos Estados Unidos, mano, a turma negocia a gasolina é no galão, mano. Aqui os caras querem meter metro cúbico, mano. Aí dentro. Nem existe isso, mano. Tu é doido. É, mano. Aí o cara fala aqui, inclusive, ó. Inclusive, a turma não devia aceitar essa mudança aí, não, viu, mano? Os caras fazendo uma guerra. Né? Pra rua, é. Os caras estão dizendo aqui, ó. Silvio Shizuo, que deve ser um japonês, né? É. Silvio Shizuo, professor de engenharia mecânica do Centro Universitário, falou aqui. Quando a massa específica é muito baixa, há menor conteúdo energético por litro. Então o consumo aumenta. Olha aí o bichão aí, o japonesão aí do mal aí. O bicho já condenou. Os caras estão apelando, mano. Estão chamando até os japoneses engenheiros, mano. Pra embasar a teoria é foda, mano. Oh, é, mas aí o cara diz aqui, ó. Outro especialista, ó. Quanto maior a quantidade de octanos, os caras não sabem nem o que é isso, mano. Octanos, eita, tão... deve ser uma parada doideira, viu, mano? Os caras já estão inventando, estão botando a Marvel no meio, mano. Octanos aí. Aí, mais resistente o combustível é a queima. E mais próximo do melhor nível de eficiência ele vai estar, diz Lopes. Quem é Lopes, mano? Quem é que é Lopes? Diz Lopes, mano. Quem é que é Lopes, mano? E dentro, mano. Os caras já estão frescando. Vamos ler mais algumas mensagens aqui. Já estão apelando pra tudo que pode. Estão botando até o Lopes no meio, né, mano? É. O Melk Sedek tá falando aqui, vai economizar sim. O povo vai andar menos com seus carros nas ruas, ó. Esse é o tipo de economia. Tem essa daí. Melkzão aí, bicho, deu uma solução válida, né? Olha aí. O Koala tá falando aqui que a foto dele é um koalazão bem grandão. Esse bicho aí já ganhou o troféu de ouvinte mais criativo do chat hoje, hein? Esses filhos de uma preá estão tentando vender o peixe. E esse peixe tá caro. Voltaremos aos carros. A usar os carros dos Flintstones. Os carros do Flintstones ali era putaria, né? Porque era tração humana nesse, né, bicho aí. É, esses bichos aí não era pra ter sido descontinuado, não. Sacanagem isso aí. O Nicolas Fernando falou aqui, o Neto tá jogando Free Fire aí, tá todo concentrado na tela ali. O cara jogando um Free Firezinho, né? O computador aqui está precisando de umas paradas aqui. O Bruno Lula falou aqui, o Joel vendeu o carro. Aí dentro. O Frederico Santos falou aqui, Parque do Cocó. Qualquer ser humano em plena sanidade mental não vai num lugar desse. É doido, meu chalé, é perigoso, hein, mano? Ainda mais assim nesse horário assim, tipo de 6 horas da noite. Boca quente, né? O cara assim. Tipo, 6 horas da noite ali é perigoso, mas mais perigoso ali que é a Barra do Ceará, mas goiabeiras e tudo mais, mano. É doido. Porra, mas diz que a barra tá tranquila, mas agora. É doido, mas aí o Bruno Lula tá falando aqui. Eu vi as imagens do Parque do Cocó. Parece ser um lugar bonito. Não entendi. Isso aí é porque ele não viu. Ele viu a parte boa, né, do Parque do Cocó. É aquele negócio, né? Isso aí é o que eles querem que você pense, né? Pois é. Aí o Anderson Costa falou aqui, ó. Bonito é, seguro não. Se o Andersonzão aí, né? Aí sabe, né? Andersonzão. Inclusive, isso é uma filosofia de vida, né? Nem tudo que é bonito é seguro ali. A Barata Zona falou aqui. O PC quer saber. Será que essa massa vai alterar o sabor dela? Vixe, é mesmo, né? O PC tem ali quer isso. Saber como é que vai ser o sabor dessa gasolina aí. Porque o PC ali é um dos consumidores oficiais de gasolina. Né, de gasolina. Será que isso aí vai alterar o sabor, meu, o cheiro da gasolina? Isso aí a turma não pensou, né? Como é que vai ficar a questão do ao paladar dessa bicha, né? Já o fica PC aí a reclamação ali, do PC. O PC ali com aquelas taçonas ali, tipo de vinho, né? Aquela taça que é bem grandona, bicho, assim. Balançando assim, né? A gasolina e tal. E dando uma cheiradinha, né? Pra ver. Rapaz, tá com notas de amêndoas, né? E tá. O bicho vendo as notas da gasolina, né? O Nicolas Fernando tá falando aqui. O Thanos? Vixe, Maria! O Anderson Costa falou aqui, octanos é a molécula de 8 carbonos com ligações simples. É a medida do rendimento da gasolina. Olha aí, macho, os caras estudadosão aí, mano. Os caras ele da universidade. No Google, essa porra, mano. Galera pensando ali que os ouvintes do Asilo são tudo burros, né, mano? Os não cara é não, que não mano. Sabe de nada. Os caras só tem até a terceira série. Tá o aí, cara só bicho. Tem até a terceira, mas sabe usar o Google, mano. Vamos se fuder, mano. Ué. O Koala tá falando aqui, a gente vai virar um Mad Max da gota. Anime Epic Cine falou aqui, na Nova Zelândia, em 1995, um membro do parlamento conseguiu uma liminar para cortar 5 impostos da gasolina. Eita. Da porra, menino. Ele ficou tão popular. Deve ser massa que no Brasil deve ter sido uma parada dessa, né? Em 93, um político conseguiu implantar 10 impostos ao mesmo tempo na gasosa, né? E só os políticos brasileiros pulando. É tipo aquele. Eu esqueci o nome dele agora, mas que foi preso, mano, na época da Lava Jato. Como? É um. Não era o Collor não, era outro cara aí, mas era um desses bichos aí do PT. Esse bicho foi preso, mano. Aí tinha um monte de gente na frente da casa dele, mano, gritando ali, não sei o que, preso, vagabundo, não sei o que. Aí esse bicho saiu, mano, comemorando, mano, dando uns soquinhos no ar, assim, enquanto era levado pela Polícia Federal Zonda. O chefe foi o Zé Dirceu, mano, não foi não? Eu acho que deve ter sido algum cara desse aí, mano. José Dirceu, alguma coisa. Palocci, né? Tipo um desses Palocci. Caras aí. Desses caras que foram presos, né? Um cara assim. O cara perdeu foi o fio da meada aqui do anime Epic Sims. Na Nova Zelândia, cortou 5 impostos da gasolina, beleza. Aí ele continua. Ele ficou tão popular que se criou um feriado informal em sua homenagem. Dia 16 do 6. Occult Day. Aí dentro. Aí dentro. Não, não, cara. Occult Day. Aí dentro. Velho. Aí o cara tá fresca. O cara botando ali as pegadinhas do Moma no meio de uma história. Eu achei dentro. Mas essa daí foi bem bolada. Essa daí, né? Foi tá dentro essa do tema, daí, né? Essa daí é. Isso aí, macho, é bom que mostra que os viewers estão melhorando, né? No começo era só uma piada jogada, mas era agora só o já nome. Tem um contexto, né? Já tem uma elaboração. Já tem um roteirozinho turma... melhor, né? Os caras estão evoluindo de maneira preocupante, viu? O Frederico Santos falou que aqui em Minas a gente chama o lugar igual ao Cocó da Quebrada. Eita, porra! Cocó da Quebrada deve ser perigosozão também, né? O bicho tem jeitão também, de perigoso. É. E deve ter, aquela, deve ter aquela quadrazinha de areia, né? Para os caras jogar futebol lá também. Futevôleizinho, né? De leve e tal. O Jackson Vasconcelos aqui tá falando aqui. O Parque do Cocó é massa para ter blitz. Se tu não é assaltado pelo menos pelos malas, tu vai ser assaltado por outros malas. Cara, tem razão aí. Vale dizer que isso é uma denúncia inteligente, viu? O Thiago Bodão aqui tá falando aqui. Esses octanos vão vir pra... vão vir com a joia do infinito pra furar os nossos bolsos. Isso aí é verdade. Com as joias... O cara vem com a manopla zona, né? E só o dinheiro do cara sumindo, né? Metade do dinheiro sumindo do cara. Só o ministro aí dos combustíveis fazendo assim, né? Churrindo ali. Aí o cara assim, né? Dentro do carro, balançando os braços. Ele... Ei, mano, de abenço aí, mano. E os caras ali não entendendo nada, né? Na fila zona da pista. O Vitor Felipe aqui. E esse desfoque absurdo na câmera do Neto. O bicho tá usando uma Canon, né? É Canon zona doideira, né? De altíssima qualidade, né? A câmera é aí. O cara tava comendo uma pizza antes da alguma coisa, mas pingou um pouco de gordura aqui na bicha. Deve ser por isso. O desfoque é isso, gordura. O Frederico Santos falou aqui. Na verdade é o José Genuíno. Vestir uma capa esse vagabundo. Cara, lembra, olha aí, mano. José Genuinozão aí. Saiu comemorando ali quando tava sendo preso, ó. Que vagabundo aí. O Marco Aurélio falou aqui. Salve, galera asilada. Hoje é meu aniversário. Podia me dar um salve? Um salve aí pro Marco Aureliozão aí, né? Tá fazendo quantos anos aí? Salvezão pro Marco Aurélio, nome de imperador, né? Oh, putaria, né? Oh, vamos ver aqui, mais outras mensagens. Bruno Loula, os caras te matam e desovam o corpo no Rio Cocó. Olha aí a denúncia, a turma não tava acreditando que era perigoso, mano. Os caras pensam que não é, né, mano? Até é doido, mano. Vamos ler mais uma notícia aqui do cara aqui. O cara tá dizendo aqui, ó. Vamos ver como é o nome desse doidão aqui. A Anfavea, mas tô vendo que esses nomes de empresas de combustíveis é tudo paia, viu, mano? A Sai Brasil, aí tem a Anfavea. Anfavea, né? Já vê isso. A Associação de Fabricantes diz que a nova especificação é um avanço importante na direção de critérios internacionais modernos. Que nada, tem a ver com a... essa porra, mas acho que é que tem a ver os negócios internacionais com a gasolina brasileira, mas aí dentro, velho. É porra nenhuma, mas cara, os tá caras querem essa. Acho, eu sei que assim, mas aqui no Ceará tem muita fábrica de caju, né? O cara metendo caju no meio da casa. Mas vai lá, agora eu fiquei curioso. Desenvolver. Que os caras fazem o seguinte, mas a galera daqui é malaca, mano. Por que que o caju aqui é caro que só uma porra, mano? A castanha ali do caju, né, e tudo mais. O cara querendo comer ali uma uma castanhazinha, né? Inclusive, meu pai tava no interior, né, nesse final de semana agora. Aí ele pegou um saco, assim, de castanha que tinha esquecido lá, né? Aí comeu as castanhas assim, né? Aí saiu dizendo assim, rapaz, tá com gostozinho meio diferente, meio diferente essas castanhas aqui. Aí eu olhei o prazo da validade do bicho ali, um mês ali. Aí, não, dá pra comer ainda, não sei o quê. Aí meteu pra dentro as castanhas ali. Uma aí, vez eu fiz essa parada aí. Vai, conta o bicho da areia. Depois... O quê? Não, conta aí como é que foi. Uma vez, mano, eu tinha comprado umas vitaminas aí, mano. Cara, que são uma porra, né? Vixe, aí, mano. Né, tal. Aí eu achando a bicha com uma textura meio diferente, assim. É lego, mano. Viscosidade, pela bicha, né, assim. É, a bicha meio mole e tal. Aí eu fui olhar a validade, ó. Aí a bicha já tava vencida há 2 meses, mano. Eu, eita, mano. Vixe, como é que Maria. Pode? Tu é doido. Só que a bicha tava com um gostinho bom, eu continuei tomando ali. É sempre assim, né? Mas o cara, não, dá pra aguentar, né? Aí o cara mete pra dentro mesmo, né? É, mano, o cara tem que arriscar ali. Inclusive, já vão mandando salves aí, né? No chatzão aí, né? E tudo mais. Os salves e as reclamações, né, do preço da gasolina, mano. Exatamente, mano. E aí, onde é que eu tava mesmo, hein, na história da gasolina, hein? Das castanhas. Ah, das castanhas, né? Castanha, o cajuzão, né, ali. E aí, o que é que os caras fazem, mano? Os caras produzem o caju aqui, né, em Fortaleza, no Ceará e tudo mais, né? Faz as castanhas, né, e tal. Tem várias indústrias aqui, né, em Fortaleza mesmo, né, de castanha, né, e tudo mais. Aí os caras pegam, vendem o caju pra fora daqui do estado, né, e pra fora do país, e compram de volta mais caro. Pra quê? Pra poder vender o caju mais caro. Bicho, tecnologia, vagabundo. Isso aí é tecnologia, mas isso aí é marca registrada do Brasil, mano. Isso aí o cara fica puto, mas toda a vida é isso, mano. A Petrobras ali vende a gasolina pra fora, a gente recompra lá de fora e a gasolina aqui é mais cara. Tu é doido, mas os caras são vagabundo. Mas isso aí, tudo, mano, na pilantragem. Foi assim, desde o começo que o mundo é mundo, mano. As coisas no Brasil funcionam exatamente desse jeito, mano. Desde a época ali do Pedro Álvares Cabral, né, mano? O bicho vendia ali os espelhos, né, em troca de ouros, né, pros índios ali. E os índios ali tudo inocente, né, mano? Os caras ali tudo, não, mas tem muito ouro aqui, né? Essa porra não serve de nada mesmo. Daí pra esse bicho aí, bem, né? Mano. O Brasil tá se fudendo mesmo desde essa época aí, viu, mano? Esse negócio de mandar um insumo pra fora e depois comprar mais caro, mano. Os caras são tudo... É, mas... Mais incrível é isso, né, mano? Que a gente tá nesse golpe aí há 500 anos, mano, e a turma ainda não aprendeu, né, mano? Não é, mas... Que pariu. E os caras ainda querem meter esse negócio aí de... É, Deca, economia, não sei, né? O que da gasolina. É, o Octanos, né? Octanos. Fica inventando ali nome bonito, né, meu, e tal, só pra enganar os caras, né? Vixe, se o posto da gasolina é o Octanos, mano, como é que será que eles vão inventar o nome do novo imposto do cheque especial, mano, esse ano? Vixe, eu mano. Vai ser alguma coisa com o nome do Batman, hein? Deve ser alguma coisa dessa daí, mano. O Júlio César tá falando aqui. É. Joel, e o Bala sumiu? curtia muito os Azilas com ele. Bala aí vai... Em breve ele vai voltar pras lives, né, mano? A gente vai convidar ele, né, e tudo mais. É, o Bala aí... O Bala é um cara ocupado, mano. Mas ele tende a voltar aí. O Frederico Santos tá falando aqui, ó. Aqui é em Ipatinga, Minas Gerais. Um abraço aí pra Ipatinga, Minas Gerais. Manda um queijo aí pra gente, mano. Ele tá falando aqui, ó. 100 gramas de castanha de caju. O preço é um Fiat Uno 98. É não, mano. Eu compro aqui um castanha quilo de castanha de caju, mano, por 5 conto, mano. É daqueles vendedores aí... ambulantes, né, mano, que vende milho. Inclusive, também na rua. Ó, isso aí é uma deixa, viu, mano? Vamos começar a revender castanha de caju aí pra Minas, viu? Mercadozão inexplorado aí. O cara fazendo um site, né? castanhadecajustory.com.br. Bota aí nos comentários quanto é que tá o quilo da castanha de caju na sua cidade, né? A gente fazer uma média ali. Exatamente. O Nicolas Fernando aqui, vencido há um mês, tá com gosto esquisito, mas dá pra comer ainda. Esse aí é o raciocínio. O André Henrique falou aqui, cadê o Manel? Também quero saber, né? Cadê o Manel? Que o cara chama ele e ele não aparece, né? Liga aí ao vivo pro celular dele, mano. Liga aí, ao vivo. Aqui pro Manel, aqui. Cadê? É a cobra, se ela tem. Cadê? Cadê o celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Aqui, celularzão. Vamos ligar pro Manel aqui. Pera aí. Liga aí, ao vivo. Vamos ler mais algumas mensagens aqui, por enquanto, aqui. Pedro Dragon Blade tá falando aqui. Pera aí, Manel. Pedro Dragon Blade, mandem um abraço pra galera de Vivara Grande. Aí dentro, aí dentro. Essa cidade é conhecida aí. Cidade zona conhecidona. Dá pra aguentar? Nicolas Fernando, dá pra aguentar. É a frase do episódio da Baba Vanga. Olha aí. Manel aqui, ó. Manel. O bicho não tá atendendo, mano. De abecíveis. Esse pai todo tá fugindo dos cobradores, mano. Bicho é foda. Bicho, tá... bicho, tá aqui. Bicho, caiu foi o... Coisa aí, Manel. Ei, Manel. A gente tá ao vivo aqui no programa aqui, mas no castzão aqui. O pessoal tá perguntando cadê tu. Ixi, mano, peraí, que eu vou chegar junto aí. É bem... Mas até é acabando, mano, o quê? Tá no final, mano. Mas até é acabando o cast já. Mano, manda ele fazer uma dança aí ao vivo, mano. Eu não queria hoje, eu já teve. Já tá... Yeah, manda hoje. Sabe que dia é hoje. Hoje, ó, mano. É, mano. Diz aí pra ele que é domingo, mano. Manda ele botar aí no Faustão, mano. Isso, mano. Diz aí. Tava até avisado, mas tu nem avisou no WhatsApp, nem nada, moleque. O pessoal tá frescando aqui contigo, mano. Tá zoando aqui tua participação. Manda ele fazer aí o passo do Moonwalker, mano. Os telespectadores. Ei, Manel. Ei, mano. Ei, mano. O pessoal tá pedindo pra tu fazer uma. O pessoal tá pedindo pra tu fazer uma dança aqui. Faz uma dança aí, faz. Uma dança. Uma dançazinha. Vou dançar na hora dessa. O Manel acabou de acordar. O bicho tá todo confuso. Ó, não sabe que dia, que horas são. Minha mulher achou estranho aqui, nossa, hein? Ei, Manel, a gente vai lá. Falou, falou. Falou. Pô, tá aí. Aí, aí, ó. Como é que é? Na próxima eu não faltarei, hein? Aí, é isso aí. É isso aí que a gente quer ver, é isso aí. Ah, que massa. Ah. Falou, falou. Opa. Aí dentro. O Frederico Santos tá falando aqui, ó. Agora vamos pro salves, né? Apresentei o Azila pro meu primo, que é seu xará. Manda um abraço pra ele. Joel, o meu primo é o Joel Benjamin Arrolo. Aí dentro! Aí dentro! O Meleque Sedec tá falando aqui. O nome do imposto vai ser o Bate e Volta. É, tem um bom nome de imposto de cartão, isso aí, Bate e Volta. Bate e Volta. O Marco Aurélio perguntou aqui, o tio Zivas e o Ferrolho morreram? Esses bichos morreram, né, mano? É, mas eles podem voltar no episódio de Halloween, né? Essa possibilidade. Exatamente. Leonardo Morgue falou aqui, por onde anda o Samuel Ragnos? O bicho tá lá, né, jogando Pokémon escondido na empresa. Ainda, né? Tem essas marmotas aí, né? Samuel é o cara mais profissional em jogar escondido no trabalho que eu conheço. A galera aqui rindo da participação do Manel, dizendo que o Manel tava era dormindo. O Mirvini Nobre falou aqui, Manel tava fazendo live pra 3 pessoas no Facebook de Ragnarok. Isso aí deve ter sido às 4h45 da manhã, mas certeza. Porque o Manel tem uns horários meio diferentes, né, mano? O cara tem que ver isso aí. O Koala falou aqui, Manel é o pico. Não é, mano? Pico? Pico? Não é, mano? Isso aqui, tá? Picarinácio das Galáxias aí dentro, mano. O Blanco Maravilha. Jorge falou aqui, olá desde Japão. Vixe, o cara mora no Japão, né, mano? Um abraço aí pros, né? Os irmãos nipônicos, né, aí, né, e tal. Os japoneses. Breve, os caras aí. Por aí. É, mano, os nossos sonhos, né, mano, viajar pro Japão, né, o cara conhecer, né. Inclusive, se esse cara mora no Japão mesmo, se quiser ceder moradia aí pra gente, a gente paga as passagens. Isso aí é bom, né, mano. Cara com hospedagem gratuita, né, lá no Japão. O pior, meu, que o apartamento desse bicho deve ser tipo um metro por dois, mas assim, mano. O cara dormir. Uma parada lá de moradia é pesada, né? Mas o cara dorme em pé, né? O cara faz esse esforço. O cara desenvolveu essa habilidade andando de ônibus, né? Dormir em pé, aí chegou a hora. O Bruno Lola falou aqui, quem nasce em Pernambuco é pernambucano e quem... Ah, não vou nem continuar não, quer ser conhecido. Né? O cara já sentiu a malícia, né? O cara já sentiu a parada aqui. William Santos falou aqui, Manel Morcegão. O morcegãozão, né, mano? É, mano, morcegão, mano, antes dessa época de politicamente correto, mas era um dos apelidos mais massa que tinha, mano. Eu putaria, viu? O Koala falou aqui, saúde e sucesso, asilados. Olha aí, bicho ali desejando bem o cara, né, mano? Os caras ficam só, mano, frescando, né, velho? Os caras já achando que a audiência não era de qualidade, mano. Não é, mano. O Mr. Vini Nobre falou aqui. E aí, Joel, parou de jogar o Warzone? Vou contar a nossa história pros meus netos. O dia que fiz o Joel e o Samuel ganhar no Warzone. Esse dia aí foi loucura. Aí o cara joga, viu, mano? Conseguiu carregar 2. O Anime Epic Cine, que tá sempre aí nas lives, falou assim, excelente cast, parabéns Joel e Neto, vocês são feras. Quando tiver um cast de desenhos dos anos 90, me chama pra participar. Olha aí. Tá na lista, tá aí, hein? Convidado, anos 90zão. Koala, tô há quase um mês escutando vocês e já ouvi uns 50 episódios. Vixe Maria, velho. É fãzão mesmo, tá doido. William Santos, e o PC bebe gasolina? Tá caro não. Esse consumo, hein? Ixi, PC é um dos maiores degustadores, né, mancha? É, mano, PC ali, bicho, nunca brincou, não. Pois é, né, mano? Então já deu a hora, né? Já deu a hora, já estamos com quanto tempo? 50 minutos. A feia foi passada a hora. A feia foi passada ali tá do expediente. No chorinho, né? Já passou, foi do expediente. Galera aí, se inscreve aí no canal, né? Aí embaixo e clica no sininho aí pra receber as notificações. Inclusive, se segue lá, né? No Instagram e no Twitter também, @azileitor lá nos dois, né? Inclusive, toda vez que a gente grava essas lives, as lives estão sendo gravadas, né? Toda terça e toda sexta, às 10 horas da noite, né? Infelizmente, o horário ali que... É o horário que o Jô Soares deixou pra gente, né, mano? O Jô Soares saiu do ar, né? Isso aí é uma herança espiritual ali do Jôzão. Aí o Jôzão ali disse, não, mano, deixa aí o Asilazão aí, mano, fazer as lives dele aí, mano, nesse horário. Nunca vá dormir, nunca vá pra cama sem o Asila, né? Eu quero... Então, quando a gente termina de fazer a gravação, a gente só espera, né, o YouTube processar, né, e a gente joga o podcast, a versão em MP3, né? O YouTube processar o cara, né? O cara deixa um tempinho, né? Se não chegar a notificação, aí o cara posta ali. Se não chegar as mensagens dos advogados, né? Aí o cara posta lá no asileitor.com.br, né? No nosso site. A gente posta a versão lá em MP3 pra você escutar no ônibus, né? No avião, né? Os mais ricos a aí. Academia, né? Tá. Pois é. Turma que anda de helicóptero, né? Exatamente. Coloca o asilazinho, né? No seu bar, né? Se você é algum dono de bar, né? E tal. Então, toda vida sai lá os episódios em MP3 ou então lá no Spotify também, né? Só procurar lá Asileitor, lá no Spotify, que a gente tá por lá também, né? Então vamos embora, né? Vamos embora aqui, preparar aqui a música zona. A música zona, né? Vamos embora, até a próxima live. Falou, né, cara? Falou.